5827-360 Galeão, para cópia. Sete agora de cópia. Galeão Lima do Leandro Bridge? Afirma. Obrigado. DP5216 no ponto de espera, pronto de decolagem. Boa noite, alinhar e decolar a pista no zero, autorizado no 50 graus, 8 nós, altímetro no zero, no 7. Boa noite, alinha e decola 52 no momento. Zero, acione a identificação, desce para 2010, direto do na QNH 1008. Salvador, boa noite, gol no 604, Mação Ita. Confirme. Bom, boa noite, gol no 604, Mação Ita, 2, 1, 5, para 170. Gol no 604, aciona a identificação, desce para 3.000 pés, que é legal, no 0, 1, no 7, chega da Mari. Gol 3.000, com 37 gols, 604. Decolado aos 1-1, controle 1208, vou gás. Tudo bem, galera? Tony Salvador, boa noite, é o TP 526. 526, contato radar, sabe manter 150, saída PUCA. Positivo, 150, saída PUCA. Positivo, aí, tá falando, onde, tá presente? Atualizado. Cópia. Afirmo. Autorizado 360 Galeão. Apesulo 10, SMAP, direto Lúvico, direto Barbacena, após conforme. Decoda 10 direita, Dael Lida, após Lida Bridge. Fundo 208, 5560. Alterado conforme 360 pro Galeão, Apesulo 10. Lúvito, Lúvito, Barbacena. Decola da 10, com curva direita, da Olinda, Lida Bridge. 208 no controle, 5560 no transponder, Webjet 5827, porção 4. Chama pro. Chama pro. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4070, 3600 Campinas. 4071, negócio de prova. 4071, estou guardando, obrigado. 310, autorizado em IS, reporte estabilizado. Negativo, mantenha a duna. Oxanei 6310. Salvador, Webjet 6727, pronto, pushback acionamento. 5827, confirmando? 5827 para Galeão, livre push and back. Chama ataque. 14071, cópia. Oceana 6310, completa final, chama a torre 1186. Guarda, Tatiana. Confirma. Azul 4071. Autorizado, Azul. Campinas 360, Pezulu 10. Bridge, Pezulu 16. Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após conforme. Decorada 10, direita, Dael Leda, após Leda Bridge. 120, décimo 8. Aciona 5555. Autorizar 360 Campinas, Pezulo 10, Bridge, Pezulo 16, PHZ, Nicolá 10, Dael Leda Bridge, 208, controle 5555, transponder Azul 4071. Tá na 1, pronto, puxa o treinamento. Aguarda só um instante, o web tá terminando o push. O time no push já deve iniciar ataque, só aguarda só um instante. Guarda no Elbow do 4471. Tá instável. Para o táxi, WebJet 5827 com 142 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, Antena Guarulhos. Autorizado, até o ponto de espera, Web 5827, a torre 186, 1017 o ajuste. 186, até o ponto de espera, 100 de ajuste, 5827. O Azul rota livre após o web, coordena a equipe de sol, chame táxi. Após o web, dá puxar chama pro táxi azul 4781. Boa noite, Habitat 5827 está pronto. Pode esperar da aula zero. 5827, o objeto ali mantém a sino zero. Ali mantendo zero, 5827. Autorizado Natal 370 Pesuno 10. Decolo 0 esquerda, Puca, transição Zipar 120 décima 8 5567 o transponder. Autorizado Natal 370 Pesuno 0 Pesuno esquerda, Pesuno de Plagidão 0 Puca, transição Zipar 120 correto, TAM 3662, chame táxi. Chamará para o táxi 3662. Afirmativo, pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento 3662. Solo Salvador, autorizado 663. 6310, livre até antes da Juliette, reporte para ingresso, pátio 1. Chamará para ingresso, pátio 1. Chame torre no 86. 86, obrigado. Pegou 1604. 1604, boa noite. Tráfico avistado, baixou e travou? Afirma. Sim, baixado e travado, pista 10, o vento de 160, 160 graus, 1-12 de nós, altímetro 08, pouso autorizado. Esta livre pouso na pista 10. Seção 5827, teclado 27, controle 1208, legal. 208, bom trabalho. Controle Salvador, Webjet 5827, decolado, passando 1500 na Dial. Objeto 5827, sobe para o nível de voo 360, vigilância radar. 360, autoriza Dial. Livre até quando espera, 1862, 1018 o ajuste. Tem livre táxi? Tem um morro. 1862 até uma ponte de espera, obrigado, boa noite. Puxinei 6310, portão 612, autorizado ingresso, Juliette. Portão 612, 17, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4071, Ponte Espera da 10 Pronto. Boa noite, Azul 4071. 37 gol na curta final, observa a passagem lá e manter após. Valeu, manter após pra ver na final, Azul 4071. Sala 29, direita libera. 1-2-1-9. Tá bom, boa noite. Boa noite. Solo, sala do voo no meia, 04 bota. 1604, portão 2, Alfa e Juliette, autorizado. Alfa e Juliette para o 02, voo no meia, 04. Desça para 2010, ajuste no 0 no 8. Autorizada final no 0. Desce para 2000 no 0 no 8, 6748. Quatro, declarados 3-1, controle 120, desce 1-8. 208. Portão 8, livre puxa, militar. Do 4071, tá na DAEL. Agora ela passa 2010, por favor. Azul 4071, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância radar. 360, vigilância. Liberado da Restor 5000 em Itaço para o 6748. E vencida 6748. E vencida 6748. 5827, chama Centro Recife. Frequência 1251, alternativa 13325. Recife 251, 3325, Airjet 5827. Salvador, uma excelente noite, TAM 3858, na posição número 3. Quente da informação, X-Ray. Aguardando.